as crianças. Concorda? Gente louca, louca. Louca, louca, louca. Gente louca, louca. Ali, ali, só tem gente louca, louca. Lá, colá, lá, colá, só tem gente louca, louca. Do bem, do mal, mal, mal, só tem gente louca. Sem juízo, louca, louca, louca, totalmente louca, louca. Ali, ali, ali, só tem gente louca, louca. Lá, colá, lá, colá, só tem gente louca, louca. Do bem, do mal, mal, mal, mal, só tem gente louca, louca. Sem juízo, louca, louca, louca, louca, louca. O presidente sabe falar inglês, francês, javanês, ex-combatente da ditadura hoje, ditadura assim como ex-prefeito do PPB que disse assim: é se o Pita não for o bom prefeito, eu nunca mais vote em mim. E o feitiço virou contra o feiticeiro prelim, pim, pim. Eita, povo besta que não sabe votar, não sabe lutar, tim, tim. É um brinde ao começo do fim, está melhorando sim, de pior pra ruim. Jovem adolescente, incompetente, sorridente, viciado em cigarro, erva, vá, líquido com aguardente. Tentamos encontrar em outro planeta vida inteligente, estou prova que aqui na Terra somos ininteligente. Temos padre aeróbico, criança virando símbolo sexual, ganhador que mata perdedor em partida de futebol. Ele já disse negro, preto, tem o mesmo significado. Encardido, maldito, sinistro, perigoso, escravo. Aqui, ali, ali, ali, só tem gente louca, louca. Lá, colá, lá, colá, só tem gente louca, louca. Do bem, do mal, mal, mal, só tem gente louca. Sem juízo, louca, louca, louca, totalmente louca, louca. Aqui, ali, ali, ali, só tem gente louca, louca. Lá, colá, lá, colá, só tem gente louca, louca. Do bem, do mal, mal, mal, só tem gente louca. Sem juízo, louca, louca, louca, louca, totalmente louca, louca. E os próprios negros se chamam de macaco, de ladrão. Perdemos a história, a razão, essa é o coração. Ganhamos a miséria imposta pela raça ariana, que retém o poder econômico. Sangue bom é a grana. Aqui pra alguns trazem a fama, pra outros a insanidade. Tipo mandos e desmandos, doido no comando é abuso de autoridade. Nada neném que a cuca vem pegar. Papai foi pro crime, mamãe foi ser promíscua. Pare, repare o que tem de sobra é a falta de exemplo. Doido não gosta de pederasta e por tão pouco está se vendendo. Abre os olhos, fica atento, as paredes têm ouvido. Um dedo de gesso no movimento pode ser o seu melhor amigo. Se bem eu não marco toca, não sou peixe, não morro pela boca. Muda a voz pra não ser reconhecido, pra não deixar toca. Ouça, pago de louco, mas estou esperto, ligeiro, me fingindo de morto pra comer um correiro. Ali, ali, ali, só tem gente louca, louca. Lá, colá, lá, colá, só tem gente louca, louca. Do bem, do mal, mal, só tem gente louca, louca. Sem juízo, louca, louca, louca, totalmente louca, louca. Aqui, ali, ali, ali, só tem gente louca, louca. Lá, colá, lá, colá, só tem gente louca, louca. Do bem, do mal, mal, mal, só tem gente louca. Sem juízo, louca, louca, totalmente louca. E com o tempo a gente se acostuma, não tem outro jeito. Se não morremos de amnésia, morremos de sofrimento. Levando a vida no playback, sendo guiado tipo marionete. Se sentindo globalizado, é navegando na internet. Engraçado, tudo funciona depois de privatizado. Ao mesmo tempo se torna caro, desburocratizado. Telecomunicações, combustíveis, minerais, transporte. Pra se dar a Amazônia só falta assinar o passaporte. Tudo é em vão, ideia positiva que tem pouca utilidade. O que prevalece não é o respeito, apologia à criminalidade. Maconha dizendo sou oposição do povo, os olhos e a boca. Conspiração, RAP, camorra mente louca, louca. Corrupção aqui não leva a nenhum tipo de punição. Advogados inocentando quem deveria estar na prisão. Deus fez os loucos pra confundir quem se acha. São um, dois, se pá não. Aqui, ali, ali, ali, só tem gente louca, louca. Lá, colá, lá, colá, só tem gente louca, louca. Do bem, do mal, mal, mal, mal, só tem gente louca, louca. Sem juízo, louca, louca, totalmente louca, louca. Aqui, ali, ali, ali, só tem gente louca, louca. Lá, colá, lá, colá, só tem gente louca, louca. Do bem, do mal, mal, mal, só tem gente louca. Sem juízo, louca, louca, totalmente louca, louca. Aqui, ali, ali, ali, só tem gente louca, louca. Lá, colá, lá, colá, só tem gente louca, louca. Só tem gente louca.